toda vez que eu vejo você. Sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente. Porque você não cola do meu lado, esquece os grilos todos do passado, vem comigo e tenta ser feliz. Oh, para de dizer tá tudo errado, deixa eu logo ser seu namorado. Resto destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando, sorri, o coração tá gravando o teu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Sorria que o prazer já vem vindo, sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Estou te filmando, sorri, o coração tá gravando o teu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Sorria que o prazer já vem vindo, sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim.